vamos lá. Tu pode pensar simplesmente assim: Exu, cavaleiro da luz, Exu, que com força me conduz, Exu, cavaleiro da fé, Exu, me ajude a ficar de pé. Simples, moço. Mas faça de coração, que será ajudado. Tá certo. Esse Exu, salva suas forças. Eu vou ter que trabalhar sentado, né? O senhor poderia fazer isso pela gente hoje, excepcionalmente? Sim. Por favor. Vou riscar meu ponto. Tá certo. Moço. O senhor autoriza a gente mostrar? Exu, salve suas forças. Salve seu marabô. É, graças a Deus. Bom dia. Bom dia. O senhor... Bom, quero começar agradecendo aí pela sua caridade de vir falar conosco, viu? Oportunidade de aprendizado pela mensagem que a gente pode levar. Uhum. Que Xangô permita, através da sua lei, que quem merece receba essa mensagem e que possa tocar em seu coração. Tá certo. Então vamos lá. Pelo ponto, naturalmente, pela nossa conversa inicial, sabemos que o senhor é o Exu Marabô. Marabô das Sete Encruzilhadas. Das Sete Encruzilhadas. Isso. Então o senhor traz o mistério 7. Ah. O que significa sete encruzilhadas, moço? É, então. São sete pontos de encontros que representam Energias. Isso. Uhum. Pode ser isso também. Ah. Na Umbanda, moço, na magia, uhum, tudo é muito simbólico. Uhum. Tudo. Nós utilizamos muito os símbolos, a simbologia da coisa. Uhum. A encruzilhada pode ser o ponto de encontro de quem está no mundo espiritual, quando vem para o mundo humano, o mundo material. Uhum. A ligação ou a divisa entre esses dois mundos, quando um ser do plano espiritual vem atuar no plano físico, nesse ponto de encontro é a encruzilhada. Não. Por isso que dizem que a encruzilhada é a terra de Exu. Porque Exu é que dá a proteção e a segurança para qualquer outra entidade que venha do plano espiritual trabalhar no plano material. Nossa. E quando eu falo, uhum, Exu das sete, Marabô das sete encruzilhadas, uhum, é porque eu posso trabalhar dando proteção, ajudando, auxiliando as outras entidades, os outros guias que trabalham com qualquer um desses sete orixás. Nossa. Então, não é específico com um. Eu trabalho diretamente com a linha de Xangô, ah, mas eu posso trabalhar e ajudar quem é da linha de Ogum, quem é da linha de Ansan e assim por diante. Claro, entendi. E Exu é um espírito de um ser humano desencarnado, especialista em determinado assunto. Isso. E cada um, Marabô, Tiriri, Giramundo, cada um tem um ponto de especialidade, especialização. Isso, especialização. E o senhor é especializado em fazer o quê? Eu sou especializado em levar a luz para quem está nas trevas através da conscientização, através do ensino, não através da força. Porque para você, o Exu, moço, ele trabalha nas trevas. Uhum. Mas ele não é das trevas. Não é? Não. Exu é um cavaleiro da luz, moço. Uhum. Só que a luz, ela tem que ser levada aonde, moço? Onde já tem luz? Não. Adianta alguma coisa, moço? Não, senhor. Então, tem que ser levado onde tem as trevas. Sim. E Exu faz esse trabalho. Faz esse trabalho. Sim. A especialidade do Exu Marabô, pelo menos no meu caso, é poder passar mensagem, poder passar ensinamento, encontrar aqueles espíritos que estão perdidos por algum motivo, uhum, que não conseguem encontrar o seu caminho e se associam a alguns outros espíritos, uhum, para que façam coisas que indevidas, do ponto de vista de vocês, para que esses espíritos possam se encontrar. E como eles podem se encontrar? Através da orientação, através do exemplo, através da luz. E a luz é acabar com a ignorância. A ignorância no sentido de não saber, sabe, moço? Ah, tá. Não é pejorativo. Não é pejorativo. A ignorância significa isso, moço. Quando você ignora algo que você não conhece aquilo. Uhum. Então, quando você elimina a ignorância, você consegue fazer com aquele espírito que ele possa pensar. E quando ele pensa, normalmente ele consegue refletir sobre aquilo que ele errou. Uhum. E ele consegue identificar. E quando ele sente esse pouquinho de arrependimento, moço, aquela pouquinho de luz dele brilha, já é o suficiente para que a gente possa encaminhar para um tratamento mais adequado. Então é preciso que acenda nele algo que possa fazer com que ele claro, se sintonize com essa outra realidade. Exato. Para que ele possa receber ajuda, ele precisa querer ser ajudado, né, moço? Aham. Mesmo que seja esse pouquinho de luz. Se esse pouquinho de luz, já é possível ele conseguir vibrar com um pouquinho melhor, que ele seja levado para um tratamento e consiga ser ajudado de uma maneira satisfatória, entende? Sim, claro. Já teve gente que negou sua ajuda? É o que mais temos. Ai. Aqui no mundo de vocês aqui não tem isso? Tem, sim, senhor. É o que mais tem. Tem. E a pessoa que é viciada aqui continua viciada lá? Sim. É a mesma coisa, né? Mas vai encontrar droga onde? nos mesmos lugares onde ele encontrava aqui, né, moço? Aham. Só que aí ele não consome diretamente da matéria, ele consome através de quem está ali consumindo. Aham. Ele induz aquele encarnado a fazer aquele consumo lá e ele se conecta e tem a mesma sensação. Ele não consome a droga em si, ele consome a sensação do encarnado. Ah! E a mesma coisa. Ele consome a sensação do encarnado? Sim. Mas de que forma? É tudo energia, moço. Pensamento, emoção, sentimento, tudo que vocês... O corpo físico de vocês, o corpo humano, é energia condensada, moço. A matéria é energia condensada. O pensamento é energia. Quando um viciado encarnado consome a droga, ele sente aquele prazer, ele fica daquele jeito como é um estado... Aquela êxtase. É êxtase, é um estado alterado da consciência, né, moço? Aham. E ele sente aquele prazer, aquilo que o satisfaz. Uhum. Esse prazer ele consegue exalar na aura dele, né, moço? Uhum. Aquela deturpação é exaurada. Então ele passa esse prazer, esse êxtase, essa coisa, esse frenesi. Uhum. E aqueles que estão desencarnados vão consumir exatamente essa sensação, moço. Nossa! Vão consumir essa sensação. Sim. E para eles parece igual... Físico. Exato. É verdade, igual se fosse aqui. Sim, a sensação é exatamente a mesma, como se ele estivesse consumindo aquilo. Ai. Até para quem fuma, uhum. O contato é direto na boca, né, moço? É. Então, a vampirização por aquilo. O espírito que está desencarnado e está nessa situação, ele não tem essa consciência que está desencarnado, ele acredita que ele tem um corpo. Uhum. Ele tem um corpo espiritual que é denso também. Ele não tem. É tão denso quanto o físico de vocês. Ah, mas é físico, só não tão físico. Exatamente, uhum. Denso. Ele tem um corpo espiritual feito da matéria do plano espiritual. Uhum. Que é uma matéria mais sutil do que a de vocês, mas é densa. Uhum. E ele tem essa sensação, ele sente dor. Porque é tudo condicionado na mente dele, né? Na mente. É na mente. Ele vai sentir dor porque ele está condicionado, ele vai sentir frio, ele vai sentir fome, ele vai sentir necessidade do vício, né? Uhum, vai. Então é isso, é condicionamento mental, moço. Mental. Sim. Então, o senhor usa instrumentos magísticos no mundo espiritual? Sim. O que, que o senhor usa? Eu tenho um tridente, moço. Um tridente. Isso. Só que esse tridente, moço, é... Pelo imaginário popular, né, moço? Tá. A gente adota essa... Eu tenho, como espírito, a capacidade de plasmar qualquer aparência de outras encarnações que tive. Certo. Mas, dependendo do lugar ou do trabalho que tem que ser feito, eu plasmo uma imagem feia, né, moço? Igual essas imagens aí que andaram retratando da gente. Uhum. Aí, nesses últimos anos, aí, no século, sei lá quanto tempo de vocês. Uhum. E o tridente é um símbolo, né, moço? Só que, como eu uso esse tridente, moço? É para espetar alguém? Não. Não. Ele é uma... Falar que é uma arma é complicado, né, moço? É. Porque a arma, ela... Machuca. Ela machuca. E no caso, nós não utilizamos nada para machucar. Uhum. Ela, o tridente, ele emite, no caso, magnetismo. Moço. Ah. E esse magnetismo faz com aquele espírito que está revoltado, está nervoso, está... atacando, que ele adormeça. E quando ele adormece, ele é mais fácil de você retirar e passar para os pretos velhos, passar para os caboclos, para que eles possam fazer... Efetuar a cura. Efetuar a cura, o tratamento. O resgate. Correto. Isso. A gente só prepara para que eles venham leves, sabe, moço? Ah. Então, a gente não machuca ninguém, não. Entendi. A gente só põe para dormir. Tá certo. E o senhor se veste assim como? Sem capa, essas coisas? Eu uso capa, não plano astral. Cartola? Cartola não. Não. Eu uso uma capa preta, sem camisa e uma calça preta. Claro. E tudo isso tem um motivo, né? Não é pra se... Não. É porque a linha de Marabó é caracterizada desse jeito, né, moço? Ah, tá. É como se fosse uniforme, né? Tá. Então... A gente se veste, se plasma igual, para que todos reconheçam a força da falange, né? Claro, sobretudo quando está representando aquela frente. Isso. Igual o senhor falou, se for visitar uma casa, ele precisa de uma imagem diferente para chegar no coração do indivíduo, o senhor plasma outra coisa. Sim. Se for trabalhar numa casa cardecista, eu posso me plasmar de uma outra forma e falar de uma outra forma também. É tudo questão da roupagem, né, Marcos? Não adianta eu me apresentar numa casa kardecista com a minha roupagem de Exu Marabô, porque é capaz deles quererem me doutrinar lá. É, vai. Então lá eu posso me plasmar de uma outra forma. Uma outra forma. Exato. Como espíritos kardecistas também não vão se plasmar num centro de Umbanda com a roupagem branquinha deles. É. Eles se plasmam de preto velho, de caboclo e assim vai. Tá certo. O importante é a mensagem, né, moço? A mensagem. É sempre isso. O burro falou uma coisa que ele aprendeu que é muito bonita, moço. Uhum. E não existe diferença, né? Que o kardecismo e a Umbanda, que eles são dois portos do mesmo oceano, que é o mundo espiritual. Olha! E cada um é de um jeito, mas cada um tem sua importância e cada um faz o seu trabalho, né, moço? É. Então, a finalidade é a mesma. Mas essa analogia realmente é muito bonita. O burro gosta. Não é dele não. Uhum. Ele leu, viu? Uhum. Mas ele sempre comenta isso. E é bonito e é real. E o senhor aprendeu e comenta aí no mundo espiritual também. Sim, sim, sim. Tudo aqui, na realidade, tudo começa primeiro aqui, né, moço? Aqui. E depois chega aqui, não, aí no mundo espiritual. Isso, aqui onde eu tô, porra. Tá certo. Tudo começa aqui no espiritual e depois é passado para vocês. Uhum. Para chegar esse conhecimento no burro, é porque nós fizemos com que isso chegasse nele, né, moço? Porque é um conhecimento que nós concordamos e que é válido e que deve ser repassado, entende? Sim. Conhecimento deve ser repassado, o senhor acha? Claro, moço. Uhum. Conhecimento tem uma analogia que é muito bonito, moço. Uhum. E o conhecimento, ele é como adubo. É como adubo. Isso. O adubo, moço, quando você espalha, o que que ele faz? Ele faz com que cresçam mais plantas, que germinem mais plantas, né? É. Agora, quando você pega todo esse monte de adubo, guarda num lugar só e fecha, o que acontece? Pega verme. Apodrece. É. Então é isso, moço. Nossa, é mesmo, né? Quando a gente junta muito pra gente, pega verme e apodrece. Quando você espalha, cresce mais por aí, moço. Você se aproveita daquilo. Ah, porque daí você pode comer. Pode comer, pode consumir, pode voltar pra tu e tu aprender uma coisa nova. Alimentar alguém. Nossa, eu falando com vocês tanto, tô ficando inteligente lá. Mas pode falar. O bom é ter humildade para aprender isso, né, moço? É claro. Porque a humildade é tudo. Tem que ouvir, saber ouvir, né? Tem que saber se tocar. É. Que aquela palavra tem que ter humildade suficiente para que aquilo não entre apenas na cabeça, né, moço? Que entre no coração. Porque entrar só na cabeça, guardar, ok, isso é conhecimento. Agora, quando entra no coração, isso vira sabedoria, né? E é bem diferente. O senhor já viu alguém com falta de humildade? Porra, moço. É o que mais tem. É o que mais tem, é. Até aí no mundo espiritual? Sim. O mundo espiritual é exatamente igual ao de vocês. Mas se chega um religioso aí, naturalmente, ele vai ser humilde. Vai chegar. Moço. Uhum. Posso falar de mim? Pode, por favor. Na minha última encarnação, moço, eu era um religioso. O senhor era? Era. Ah, Um líder religioso. Eu não era ruim não, viu, moço? Não era? Não. Eu fazia as coisas até que direitinho. Só que quando eu desencarnei, eu achava que eu ia lá pro mundo bonitinho lá, né? É, pro céu. É, pro céu. Só que eu me lasquei, viu, moço? Nossa. Eu tava no umbral. E eu não entendia nada. Aquilo me deu uma revolta danada. Porque, claro. Prometeu? É, fiz. Cumpri a vida toda trabalhando e tal, e tô desse jeito aqui. Cadê? Por quê? Depois de muito tempo, moço, eu fui aprender o porquê. Ah. Porque eu fazia caridade. Só que eu não fazia caridade por amor não, viu, moço? Não era? Não, era por vaidade. Porque eu queria ser reconhecido como o caridoso. Ah. Era inconsciente, viu, moço? Era. Era inconsciente. Não era uma coisa assim que era consciente, não, quero fazer para todo mundo reconhecer. Sim. Não. Mas o que dava satisfação não era ajuda, moço. Aham. Era ser reconhecido pelos Nossa. Outros. Nossa. Só que isso enganava a mim mesmo, né, moço? Auto-enganação. Exato. E quando eu vim pro mundo espiritual, eu vi que não era nada daquilo. Pesou? Muito. Muito. Me deu revolta. Aham. Fiquei perdido. Nossa. Fiz algumas alianças. Ixi. Fiz bobagem. Coisas que não me arrependo. Que me arrependo. Que se arrepende. Muito. Muita bobagem. Uhum. coisa que eu não me orgulho não, viu, moço? Claro. Mas, como tudo tem sua hora, acabei sendo ajudado. E para aqueles que eu menos esperava ser ajudado, viu, moço? O senhor foi ajudado por aqueles que o senhor menos esperava. Isso. Isso. Porque eu perseguia. Ah. Eu fui ajudado pelo pessoal da Umbanda, moço. Nossa. E na época em que eu desencarnei, isso aí no plano de vocês aí tem aproximadamente um século, era quando estava começando isso, né? Sim. Eu perseguia muito, era coisa do diabo, né, moço? Ai, e, o senhor queria que isso acabasse. Sim. Era contra o que eu pregava, né, moço? É. Era contra o que eu acreditava. A religião do senhor foi com o senhor para outro lado. Sim, total. Você não muda, moço. Nada. Você só perde o corpo físico, mas a sua mente, você permanece exatamente igual. Vixe. Com suas qualidades e seus defeitos. Ah. E quando eu vim para cá, passei um bom período desse jeito, como quiumba, fazendo bobagem, até que um belo dia eu me arrependi. Ah. E foi o que eu te falei, moço, daquela luzinha. Acendeu aquela luzinha. Aí aquela luz fez uma oração. Fez uma oração. Exato. Chegou um momento e falou, vou fazer uma oração. Isso não me completa mais. Isso tá até estranho, isso não é o que eu quero. É. E eu orei, em espírito e verdade, moço. Olha. E aí eu tive aquela visão que mudou toda a minha existência, viu, moço? Nossa. Não foi só essa vida, não. Foi quando eu vi o pai Joaquim vindo me buscar para poder me socorrer. O senhor viu ele? Vi. Como é que ele estava? Ele estava descendo do céu, moço, acompanhado de pura luz, acompanhado de vários outros espíritos. Ah. E eu achei que era Jesus Cristo, moço. Nossa. Com os querubins vindo me buscar. E ele deu muita risada. Disse que era só um neguinho que estava vindo me buscar, mesmo que estava com a ajuda dos caboclos, tudo lá. Oh, meu Deus do céu. Me explicou o que era, o que ele ia fazer, quem me levar para ensinar, para aprender. Só que ele me deu a possibilidade de escolha, moço. Se eu queria ou não. Era da Igreja Católica. Olha. Eu sei que tu me perguntou. É, eu ia perguntar agora. Era da Igreja Católica. Uhum. E no plano astral, moço, existem lugares específicos para quem se identifica mais com a religião A, B ou C. Tá. Eu poderia ir para uma egrégora da religião católica e continuar na mesma forma. Claro. Eu optei para Umbanda, viu, moço? O senhor optou? Optei. Os que o senhor perseguia? Exato, eles vieram me socorrer. Nossa. E eu resolvi aprender. Oh, meu Deus. E eu fui lá e aprendi. Aprendi com os pretos velhos, as mandingas, aprendi com os caboclos mexer com ervas, aprendi toda a magia da Umbanda e resolvi descer, atuar como Exu. Para quê, moço? Para levar o conhecimento, a luz que eles me deram, para quem estava lá, onde eu estava até pouco tempo atrás. Para poder ajudar da mesma forma que eu fui ajudado. Mas... Olha. Gratidão. E acho que, às vezes, até ajuda os senhores a ter uma empatia melhor, maior, de repente, outros espíritos, por aqueles que passaram pela mesma religião, sim, mesmo estilo de vida, sim, que o senhor. Sim, porque eu posso falar a língua que eles entendem, né, moço? Olha. Porque eu desço lá como Exu, eles me veem, assustam, mas eu posso falar com eles sobre as passagens da Bíblia, eu posso falar com eles sobre os dogmas. Então fica, fala a mesma língua, fica mais fácil a comunicação, né, moço? Fica. E o senhor pode se plasmar como padre? Sim. É bispo, quer dizer? Posso. Padre, bispo, pode. Jesuíta. Ah, é, daquele tempo, né? É. Mas, mas a última encarnação foi como padre mesmo, viu, moço? Padre, não era mais jesuíta, já tinha passado faz tempo. Mas então, eu também. É, porque até hoje tem mosteiro jesuíta, essas coisas, né? Uhum. Não podia ser. Então, o senhor falou assim uma coisa que eu não posso esquecer. Que as pessoas, às vezes, faz para ganho próprio, inconscientemente. Sim. Para autossustentação e egos, inconscientemente. Como que o senhor ensina a pessoa a descobrir se ela não é mais um futuro marabô? Boa pergunta, moço. Uhum. É o tal do orar e vigiar, né, moço? Eita. Pai Joaquim me ensinou uma coisa muito importante, moço. É. Que é pra você saber se tá no seu caminho certo ou não. Pra saber se tá no caminho certo. Isso. Ele fala pra tu pensar na tua vida como se tua vida fosse um campo de rosas. Ah. e que as tuas atitudes, teus atos fossem os seus passos que te conduzem. Aí ele pergunta para tu assim, moço, essas suas atitudes, os seus passos, por esse campo de rosas, o que que eles estão fazendo tu perceber? O aroma, o perfume das rosas ou a dor dos espinhos que estão te arranhando? De acordo com a tua percepção, moço, tu vai saber se está no caminho certo ou não. Ah. Ou seja, tem que fazer para os outros, moço, aquilo que tu gostaria que fizesse para tu. Se tu fizer isso, você não vai ser um novo maracujá, não. Porque tu vai aprender a ser humilde, moço. Porque com tu, você gosta que as pessoas sejam humildes. Com tu, você gosta que as pessoas sejam verdadeiras. Com tu, você gosta que as pessoas sejam justas. E às vezes tu não faz isso com os outros. Não faz. Seu Marabu, eu vou fazer um pedido pro senhor, quando passar essas máquinas, o senhor falar mais forte. Daí, eu tenho certeza que os meninos lá em casa vão, as meninas também, vão capturar bem o conhecimento que tá passando. Então o senhor falou que tem que ser humilde. Tem que se procurar ser humilde, mas procurar fazer pros outros o que tu gostaria que fizessem pra tu. Porque quando tu julga tu mesmo, tu é humilde. Tu é justo, justo, tu é benevolente, sim, tu é tudo que... Tudo lindeza. Tudo lindeza. Porque quando tu vai pensar nos outros, tu não faz isso. É, ué. Então faça para os outros o que tu gostaria que fizessem para tu. É simples. Simples. Simples de falar, né, moço? Difícil de fazer. Diga, porque mas... o ego é complicado, né? Por que que é, seu Marabô, complicado? Foi Deus que fez assim? O ego é uma condição de vocês, né, moço? É a mente humana. O ego é uma fabricação da mente humana. Ele faz com que você procure estar aqui encarnado e sentir os prazeres da carne. Uhum. É todo tipo de prazer, viu, moço? E prazer está prazer a emoção, está o sentimento, está o prazer carnal. Tem todo esse tipo de prazer. Uhum. O ego, ele te vincula muito a isso, moço, e faz com que vocês esqueçam da vida verdadeira. Porque isso aqui é só passagem, moço. Só passagem? É só passagem. Eita. Então o ego faz com que vocês pensam que isso aqui é o verdadeiro. Uhum. E não é. Porque e não é? Não é. Isso é uma passagem, moço. Tem uma outra coisa. O burro gosta muito dessas imagens figuradas, né, moço? Mas explica muito bem. Tá. Diz que o viajante foi procurar um sábio. É. Chegou na casa do sábio. O sábio não tinha nada na casa dele. Uhum. E aí o viajante falou assim, nossa, mas como que o senhor vive aqui nessa casa sem ter nada desse jeito? Aí o viajante fala assim, mas cadê a sua casa? Cadê suas coisas? Você também está sem nada aqui. Aí o viajante fala assim, mas eu estou aqui só de passagem. E o sábio fala assim, eu também. Oh. Essa não é minha casa. Oh, meu Deus. Também estou aqui de passagem. Para que eu preciso de tanta coisa? É isso, moço. Aqui você só precisa de uma coisa, moço, ser feliz. Procurar ser feliz. Procurar ser feliz. Claro. A única missão de vocês aqui é essa. Uhum. Você acha que é o quê? É que o ego de novo acha, eu tenho a missão disso, eu tenho a missão daquilo. Tem porra nenhuma, moço. A missão de vocês é ser feliz. Ser feliz. E nem isso tu consegue. Nem isso consegue. Sem Exu é castigo ou é privilégio? Privilégio, porra. Uhum. Porra. Castigo é ser piumba, tá perdido, não sabe o que tá fazendo. Sim. Quando você, tu é Exu, moço, tu sabe o que tá fazendo. Tu tem uma missão, tem um trabalho. E o trabalho é ajudar. Ajudar. E não é porque tudo Exu é bonzinho não, moço. Não. É porque precisa ajudar, porque precisa de luz também, moço. Ah. Precisa aprender. E não tá na carne. Então qual é o trabalho que tem? É ajudar quem tá no plano espiritual perdido também, moço. Nossa. Então é privilégio, porra. Privilégio. E não é pra qualquer um não, viu, moço? Não é? Porque tem que preparar muito, viu? Nossa. Não é assim, vou ser Exu, quero ser Exu. É. Não. Quando eu fui levado pro Pai Joaquim, eu tive que estudar muito, moço. Aprender muito. Ixi. Então não é eu quero ser. Querer ser todo mundo quer. É. Mas tem que ter ética, moço. Ética? Sim. Um código de ética. É. Mínimo, né, moço? Básico. Uhum. Porque Exu, como eu falei pra tu, moço, trabalha nas trevas, mas não é das trevas, moço. Não é das trevas. Teve um preto velho que falou que o Exu é o espírito que tem mais luz, porque ele consegue num lugar onde outras pessoas se misturariam naquele ambiente e não se misturar. Sim. Só que eu não digo que tem mais luz. É. Preto velho, quando eles falam, moço, Eles são bondade pura. Eles são humildade pura, é. Moço. Então, assim, no, preto velho que é luz, moço. É. Preto, nós não. Nós temos muitos problemas ainda, muitos erros. Muitos erros. Muitos vícios ainda. Vícios. Mas a gente está procurando melhorar. A diferença entre nós e vocês é que nós já temos a consciência de que erramos e que onde nós temos que melhorar, moço. E a forma de trabalho, como Exu, ajuda muito nisso. Porque você tem contato direto com todas as mazelas, inclusive as suas, que tu teve no passado. Uma aprovação. Uma aprovação. E resiste. Isso. Constante. Exato. Ixi. Porque tu não está sozinho, né, moço? Porque tu trabalha com a falange. Uhum. Então, tu tem os seus companheiros do lado. Claro. Que vão te ajudar. E tu vai lá, tu vai aprender. Tu não é de cara que tu vai ser um Exu coroado. É. Tem os níveis, né, moço? Tem as tarefas que tu pode fazer. Fazendo por merecer. Exato. Exato. Nossa. E também o senhor leva na consciência o peso do amor daqueles que confiaram no senhor. Sim. Mas quando nós trabalhamos, moço, deixa eu explicar uma coisa. Tá. Eu tenho que falar devagar, que é pra entender. Ah, e alto, bem alto. Bem alto. Ah. Tá bom, moço. Tá. Não, mas exagerar, só pra não falar muito baixo. Tá bom. Ah. Quando eu atuo ah. como a entidade Marabô, eu tenho que deixar, moço, a minha personalidade de lado. Uhum. Porque eu tenho que ter essa humildade, moço. Claro que eu sou um espírito, uma consciência que tem toda uma história, várias encarnações. Tenho as minhas crenças, tenho os meus valores. Uhum. A partir do momento que eu começo a trabalhar como Exu Marabô, uhum. eu tenho que representar o pensamento, a ética e tudo que está vinculado com a egrégora do Exu Marabô. Trazendo para a vida de vocês um soldado qualquer, de uma instituição militar qualquer. Por exemplo. Ele tem um soldado policial. Sim, um exemplo. Um exemplo. Ele tem a personalidade dele. Tem. Tem um nome, tem família, tem história. Mas quando ele está naquele trabalho, ele representa a corporação que tem um comando. Que em tese aquele comando sabe mais do que ele. Uhum. E tem uma visão maior do que a dele. Por isso, às vezes, ele pode até fazer algo que ele possa não concordar ou não entender, mas ele faz porque veio do comando e na cabeça dele o comando sabe mais. Sim. No plano espiritual não é em tese, moço. O comando sabe mais do que a gente. Entende? Uh-huh. Então tem alguns trabalhos que de repente eu faria de uma outra forma se eu usasse a minha personalidade. Tá. Mas eu uso e represento a egrégora do Exu Marabô. Uhum. Então eu trabalho daquele jeito. Ah. Eu tenho que ter essa humildade. Nossa. E por isso que nós gostamos de médiums, moço, que tenham humildade também. Porque o médium, quando vai passar a nossa mensagem, ele tem os filtros dele, né, moço? Tem. Ele tem as crenças dele. E se ele não tiver humildade suficiente para sair de cena e deixar com que nossa mensagem flua, essa mensagem vai chegar truncada para vocês, ou vai chegar da forma que não deveria chegar, da forma diferente da original. Por isso é tão importante para os médiuns ter essa humildade, viu, moço? Uhum. Para que ele possa passar a mensagem correta. Nossa, então cada Exu é um mundo. Sim, mas representa, quando está com o nome da... daquela egrégora, representa aquela egrégora. Nossa. Por isso que tu pode ver vários marabôs. Uhum. Cada um tem sua personalidade. Uns brincam, dão risada, outros são mais sérios. Uhum. Mas todos representam a mesma coisa, moço. Mesma coisa. A palavra é a mesma. Nossa. A ordem é a mesma. Uhum. É orientação, uhum. é auxílio, é levar a luz através do conhecimento e do esclarecimento. Sim. É isso. Entendi. O senhor é o espírito protetor do menino. Sim. É o senhor que é o... Não só eu, né? Tem outros Exus. Tem outros Exus, tem os caboclos, tem os pretos velhos. Sim, cada um na sua especialidade. Sim. E como é que funciona o seu... Qual é o seu relacionamento com o médium? É estritamente profissional? É a de amizade, é de irmão? É, até onde pode existir intimidade, eu digo intimidade de brincadeira. Como é que é, funciona isso? Com esse burro aqui, eu uso. Ah. Às vezes eu fico bravo. O senhor fica? Sim. Uhum. Por quê? Uhum. Porque ele é muito teimoso. Teimoso? Sim. Uhum. Mas é normal. É. Pelo estágio. Porque assim, moço, todo mundo, quando começa com o desenvolvimento mediúnico, vai querer ter aquela manifestação ostensiva, que fica inconsciente, esse tipo de coisa. Uhum. E como não é assim, moço? Não é assim. E por que não é assim, moço? A coisa do médium ficar inconsciente hoje em dia. Porque hoje em dia, moço, no começo, era necessário que os médiums ficassem inconscientes, porque eles não tinham base de pesquisa, eles não tinham nada. Então, os espíritos tinham que vir gastar muito mais energia para deixá-los inconscientes e um tempo menor para poder passar mensagem. Hoje, como nós não precisamos expender tanta energia no médium para deixá-lo inconsciente, nós podemos ficar um tempo maior passando a mensagem, usando energia de uma outra forma. Olha! Então, hoje em dia, os médiums têm acesso à informação. O trabalho que tu está fazendo é uma grande fonte de informação para isso. Agora, os médiums precisam ter a humildade de ir buscar o conhecimento. Porque o conhecimento está ao alcance de todos. Ao alcance de todos. Sim. E quando eles não ficam inconscientes, eles podem aprender com o que nós guias estamos falando. Ah. E esse médium aqui, esse burro, como a grande maioria, sempre ficou muito na dúvida. Estou incorporado? Não estou incorporado? Fica. Existe. Existe? É. Só que tem que aprender a conhecer os sinais que te mostram, moço. Ah. O guia está com tu. Sim. Então cada um vai ter que conhecer qual é esse sinal. Em uns é um formigamento, em outros é um calor, em outros começa a aparecer imagens na cabeça, na tela mental. Ah. Cada um é de um jeito. Cada um é de um jeito. E cada um tem que conhecer o seu jeito. Ah. E passar a confiar nisso, moço. Ah. E deixar fluir. Então a minha relação com o burro, às vezes, ele é muito teimoso com relação a isso. Está melhorando. Pelo menos ele é comprometido. É. Pelo menos isso, né, sim, moço? Sim. É teimoso, mas é comprometido. É importante. Quando ele veio para cá, moço, existia um plano. É sempre feito um plano. Quando encarnou, veio para a casa do Baiano Jeremias? Para a casa do Baiano Jeremias. Tá. Antes de vir para a casa do Baiano Jeremias, sempre tem alguns conhecimentos era interessante que ele tivesse e que chegasse até ele e que nós fazemos com que a coisa apareça no caminho. Se ele vai querer seguir ou não, é o livre-arbítrio dele. Mas a gente sempre coloca no caminho. Então, no caso do burro, foi o estudo de projeção astral. Ou viagem astral, o nome que queiram dar. Isso acontece mesmo. Claro, moço. Tá. Isso foi o que nós estipulamos para ele que ele deveria estudar. Ah. Por quê? Para que ele pudesse sair do corpo, moço, à noite, para que nos ajudasse. Ele sai consciente. Nossa. Para que quando ele volta inconsciente e não lembra de nada. Ah. É isso. Ah. E tu vai querer lembrar das coisas que a gente vê lá, moço? Eu acho que tu não ia querer lembrar não também. Ia. Ah, mas só de lembrar de sair do corpo, né, já é uma satisfação. Lembrar sim, mas ter a certeza interna de que você saiu e se propôs a ser útil e foi útil é melhor. É mesmo? É. O que esse burro faz é quando ele deita para dormir, moço, na oração dele, ele pede que eu seja útil, que eu possa ser levado para onde o trabalho precisa ser feito. É. Mesmo que para isso eu não lembre depois. Tá. É isso, é se colocar à disposição, moço. Ah, eu vou falar mesmo para que para isso eu lembre depois, que eu quero lembrar. Não, mas tá assim, não, porque eu vejo assim. Arrepender, não, mas que eu vejo essa marabou, eu tava falando com o seu Tata Caveira. Desdobramento é uma coisa, desdobramento é quando você não lembra de nada. Se todo dia tu tá doendo, você sai do corpo, tudo bem. Mas projeção astral, eu tenho a experiência de fosse um espírito. Não, moço. Projeção astral, desdobramento, é tudo a mesma coisa. Foi o que ele disse. É tudo a mesma coisa. Mas eu fiquei frustrado com isso. Não. Eu vou falar como eu entendo. Claro, claro. Porque cada um tem um entendimento. Sim. É tudo a mesma coisa. Sim, sim. Agora, a projeção astral, moço, quando tu sai consciente, Tem duas formas. Tu sai consciente e lembra quando tu volta no corpo. Esse. Ou tem a outra que tu sai semiconsciente e volta pro corpo e tem a lembrança dessa semiconsciência. Sim. O que é semiconsciente, moço? Tu pensa, ó, eu saí do corpo, eu me vi voando, eu vi algumas coisas. Só que não lembra exatamente. Parece mais um sonho. Parece mais um sonho. Parece mais um sonho lúcido do que outra coisa. Caiu, exato. Isso é semiconsciente. Claro. Agora, o que é consciente, moço? Quando a gente tira o médium do corpo e ele tem o acesso ao conhecimento do eu superior dele. Ele lembra de todas as encarnações dele e ele está apto a trabalhar conosco. Por que que é importante um médium encarnado nesse tipo de trabalho, moço? Uhum. Pela energia do corpo físico. Uhum. Que ele mesmo encarnado desdobrado, projetado, que porra de nome que tu queira dar. Tá, ué. É a mesma coisa? É a mesma coisa? É. A gente consegue utilizar essa energia do corpo físico dele, moço, e consegue, como é uma energia mais densa, mais forte, a gente consegue fazer uns trabalhos mais fortes e mais densos, entende? Aham. Então, essa é a importância do trabalho dele, foi isso que a gente colocou no caminho dele antes dele encarnar. Bateu duas, três vezes na porta antes dele aceitar isso, viu, moço? Então, ele tinha esse livre-arbítrio. Tinha. Tinha. E esse volta um pouco a falar do relacionamento seu com a matéria. Por exemplo, se quando uma pessoa está perturbada por um obsessor, qual que é o sinal que ela pode perceber para que a situação se agrave? Olha, moço, obsessão, obsessor, todo mundo tem. Eita. Porque o que mais tem é espírito. Tem mais espírito desencarnado do que encarnado. Sim, sim. Então, é tudo a lei da afinidade, né, moço? Uhum. Depende do que tu chama de obsessor. Por exemplo, moço. Uhum. Exemplo para tu pensar. Vamos ver. Tu tem um tio, um familiar qualquer. Familiar qualquer. Sim. Que seja boa pessoa. Tá. Mas que gosta de tomar o marafo desse. A sua cachaçinha. A sua cachaçinha. Aham. Uhum. É boa pessoa, mas é viciado na cachaçinha. É. Quando desencarna, vai continuar viciado na cachaçinha. Moço. Continuar boa pessoa. E continuar boa pessoa. Uhum. Vai continuar indo nos mesmos lugares que ele ia. Ixi. E aí ele, de novo, vai precisar de um encarnado lá para poder sentir ou ter a sensação da bebida. Virou um obsessor. Da bebida. O que ele é do cara, moço? Ixi. Obsessor? Então, nossa. É isso, moço. Depende, quando falar de obsessor, não é aquela coisa. É ruim. Ruim. Que demônio. Exato. Depende, tem casos e casos. Agora sim, moço. Se nesse mundo tudo é energia, tem a tal da lei de afinidade, moço. Tem, né? Sim. Se tu quer atrair coisa boa, seja bom, porra. Fácil. Agora, se tu atrai coisa ruim, então tu tem que ter é um sinal de alerta que tu não é tão bom também, né? Vocês conversam na linha do óbvio com a gente, né? Claro, pô. Se falar difícil, vocês não vão entender. Às vezes nem a gente entende. Ah, tá. É porque, moço, a coisa é simples, moço. É. É. Que é simples mesmo. Sim. E a gente complica, a mente torna de difícil. Vocês, o ego começa a criar uma série de situações e volta para deixar aquela coisa mais complicada do que ela é. Por quê, moço? Porque é simples, mas é difícil. É. Porque exige. É muito fácil eu falar aqui assim, ah, tu quer atrair coisa boa, seja bom. É, facinho. Sim, agora, ser bom é fácil, moço? É, aí tem que praticar, né? Exato, dá trabalho, né, moço? É. Dá trabalho. E o pessoal não gosta muito de ter trabalho, não. E tem que abrir mão de umas coisas, de algumas preferências. Claro. Né? Uhum. Porque gosto e desgosto. São condicionamentos da mente, do ego, né, moço? Não do espírito. Uhum. Então é sentimento, sentimento de posse, sentimento afetivo. Essas coisas todas são necessidades da matéria e não do espírito, moço. Porque o amor, vocês falam muito de amor. Muito. Só que assim, conhecem o que é amor? Muito amor pouco. Que é amor, é amor incondicional. Incondicional. Moço. Sim. É. Se alguém te trai, tu vai continuar amando aquela pessoa? É, normalmente o povo não faz isso. Não. É. Se tu te engana, se alguém te engana, tu vai continuar gostando daquela pessoa? Demorou. Não. Não. Se tu gosta de uma pessoa e ela não te corresponde, tu vai continuar gostando e amando daquela pessoa? É natural que... Então, também é amor porra nenhuma, é posse, né, moço? É posse, não é? Claro. Isso é um tipo de uma doença. Sim. Doença, doença do espírito. Aí. Do espírito? Eita. Eita. É do espírito ou é da mente, ou do ego? Ah, entendi. Mas o espírito sofre, né? Porque fica condensado Sim. pelo ego. Sim, sim. E... Por isso que tem que ter, moço, esse trabalho que tu tá fazendo... De esclarecimento. Graças a Deus. Porque a pessoa vai poder pensar. Isso que nós estamos falando aqui, moço. É. Se uma ou duas pessoas pararem para pensar no que a gente está falando aqui... Melhorou o mundo. Para mim, já, o meu trabalho já está bom. Graças a Deus. Graças a Deus. Ô, oh, meu querido. Sr. Marabô, o que acontece então quando o espírito é retirado assim... Um obsessor é retirado da pessoa? Normalmente, moço, ele é levado para tratamento. Tratamento. Ele é retirado quando a pessoa... E tem a lei de Xangô também, né, moço? Eita, por falar nisso, o senhor vem com qual orixá? Xangô? Xangô. Ah. Por isso que eu acendi aqui hoje, moço. É. Vou te mostrar mais uma simbologia, moço. Vamos ver. Primeira toco, aceso foi o toco branco. Peraí, deixa eu pegar aqui, seu Marabô. Assim o pessoal acompanha a explicação. Toco branco é a vela. Sim. A primeira aqui foi acesa. É. Que representa o orixá Oxalá. Oxalá. Que é a pureza. Eita. Que é o que todo mundo busca. Ixi. Na vela de Oxalá foi acesa a vela do orixá Exu, que é a linha que eu trabalho. E aquela vela ali é preta, então. É preta. Tá. E depois a vela marrom foi acesa na de Oxalá também. Representa Xangô. Por quê, moço? Esse trabalho aqui hoje está regido por Xangô. Porque é da lei do merecimento. Essa mensagem pode chegar... Em muitas pessoas, moço. Pode chegar em muitas pessoas. Mas vai tocar aqueles que merecem. Nossa. A lei de Xangô é aquela, moço. Quem deve paga, quem merece recebe. Então, hoje nós estamos trabalhando. Por isso, as cores da vela. Ah. Por que o formato do triângulo, moço? Por quê? Porque é a sustentação. A esquerda, a direita, em busca da evolução, que é Oxalá. Ah. O triângulo, que é um símbolo místico, já conhecido... Há milênios, né, moço? É. Em várias e várias religiões da antiguidade, que nem existem mais. Aham. Tem muita simbologia nisso, moço. Tem. Tá certo. É tudo muito simples. Tá Nós certo. Basta não olhar com os olhos da carne apenas, né, moço? Aham. Tem que olhar e discernir, pensar. Mas às vezes vocês não pensam. Às vezes não, quase sempre, né? Não pensa... Com bom senso. Com os olhos do espírito. Ah, Pensam sempre com os olhos da matéria. Tudo condicionado a essa situação, a essa vida. Imediatista. Imediatista. Ixi. Pai Joaquim fala uma outra coisa. Estou citando muito ele porque aprendi muito com ele. Viu, o senhor gosta dele? Claro. Uhum. Foi quem me salvou. Eita. Quem me ensinou tudo. Tá. A quem eu devo tudo e que está aqui perto de mim. Oh, meu Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Ei, pai Joaquim. Ele fala o seguinte, moço, que nessa vida de vocês, que nada é por acaso, que o todo é perfeito. Por que, que ele fala isso, moço? Que nada é por acaso e que o todo é perfeito. Porque ele fala assim, moço, vocês vivem num mundo da dualidade, que é o certo, o errado, o alto e o baixo. Tudo tem polaridade. Sim. Só que deve seguir o caminho do meio, moço. Então você. Falar nada por acaso. O que acontece com tu é porque tem que acontecer com tu. Uhum. Agora, se tu confia que o todo, pode chamar de Deus, cada um dá o nome que quiser, o divino. Se tu acredita que ele é perfeito, moço, então assim, aquilo que está acontecendo com tu é porque deveria acontecer. Uhum. Por que, que aquilo deveria acontecer? Ah, nessa vida, nessa encarnação, tu é uma pessoa boa, uma pessoa que não faz mal a ninguém, e recebe um monte de coisa ruim. Uhum. Por quê? Uhum. Ora, porque tu tem que aprender alguma lição. Se tu pensar só nessa vida, tu vai achar que é injusto. Injusto. Agora, se tu pensar nas vidas que tu teve, e que tu tem que passar por aquilo para corrigir algo, ou ainda, de que para as próximas encarnações, isso que tu está passando agora vai ser importante, a coisa fica justa, né, moço? Porque ninguém vê dessa forma. Pai Joaquim fala o seguinte, moço, que o importante não é passar pela prova, pela provação, pelo problema. É como que tu vai passar por isso. Olha. Se tu vai passar por esse problema, por essa prova, com amor no coração, E não adianta nada tu passar por um problema de saúde ou financeiro e maldizer tudo. Maldizer tudo? Sim. Não adianta. Tu vai passar por aquele problema e vai passar de novo. Ixi. Até aprender a ter humildade, até aprender a ter fé e amor no coração, viu, moço? Aí. É isso. Nossa. Então, o que atrai um Exu para nos proteger? É a vontade de caminhar na luz? Como é que é? Como eu te falei, moço, todo mundo tem a necessidade de aprender. Trabalhar, evoluir para ganhar luz também. Então o Exu não é diferente, moço. Ele tem que fazer isso. Ele está ali ajudando, protegendo, porque ele está trabalhando na realidade, né? Só que ele tem as limitações, né, moço? Para ele poder fazer isso, a pessoa tem que ter pelo menos a boa vontade de querer ser ajudada, né? Nossa! Humildade, né? Humildade. É. Humildade, pedir. Porque tu pode fazer uma oração, dependendo do que tu acredita. É. Pra teu anjo da guarda, pro teu mentor espiritual, ou sei lá pra quem. Vai ter um espírito lá que vai te ajudar. E normalmente esse espírito vai ser um Exu, viu, moço? Vai. Sim, é o que tá mais perto de tu, porra. E tem competência suficiente. Claro, tem o suficiente para isso. É. E quando a gente fala de Exu, e quando a gente fala de trabalho, a gente pensa em evolução. Sim. O senhor pode evoluir também? O senhor pode descer? Não. Não. Não. A luz que eu já consegui, eu já consegui. É. É minha. É. Eu posso estacionar. Estacionar? Como vocês podem estacionar? Deixar de evoluir por um tempo. Agora, evoluir nunca. Então, se eu tenho um carro, o meu destino é Piracicaba. Eu posso... Eu fui andando. Uma hora eu paro no canto da estrada e fico lá, descansando, subiando. Metade do caminho tu já foi, né, moço? Já fui. É. Sim. Tu não vai voltar. Não vai voltar. Sim. Mas os outros amigos meus... Indo e voltando, tendo muito mais experiência, eu fico com a impressão de que eles estão mais avançados que eu. Mas eu que parei. Você que parou. Ah. Exato. Eles conseguiram mais que tu. Porque eles já sabem o que tem na frente do caminho, já consegue voltar e voltar mais tranquilo do que tu. É. Porque já conhece o caminho. Experiência. Sim, mas experiência, mas não significa que tu perdeu a tua experiência, né? Ah, tu só não foi pra frente. Ah. É diferente. Claro. Entendi. Então você não desce. Mas o Exu não pode perder o cargo dele de Exu se andar fora da lei? Daí é diferente, né? É cargo e ocupação. Não tem nada a ver com evoluir. E perder cargo, né, moço? Porque se tu tá fazendo um trabalho, é. Tu vai fazer aquele trabalho. Tu vai ganhar luz com aquele trabalho, porque quando o Exu se propõe a fazer aquilo, ele vai fazer e vai ganhar luz com aquilo. Vai fazer direito. Vai fazer direito. Então não é Exu. Senão não é Exu. É. A gente não tá falando desses que se apresentam como Exu e faz um monte de bobajada, né, moço? Sim, é esses que apresentam nas igrejas, assim, que... É, não vou falar de ser mesmo, mas tem igreja que eles falam a pombagira, aí a pombagira fala, quero acabar com a vida dessa mulher. Aquilo não é Exu de pombagira, né, moço? Olha lá. Aquilo não é. E outro é. Por que aqueles pastores lá tudo chama pelos nomes, né, moço? Chama. Eles conhecem, né? Conhece a macumba. Claro, pô. Deixa eu te falar uma coisa, moço. Vamos lá. Puxa, isso é complicado, viu, moço? Por quê? Porque a maioria daqueles pastores lá, moço, são todos Exu que estão encarnados. É, Exu, Exu mesmo, moço. Porque assim, moço, qual que é o mundo primordial? O mundo primeiro. O espírita. Espiritual. É. Certo? É. Aí não vivem falando aí que a Terra está num momento de transição, de transição mudança, planetária. Para o mundo de provas e expiações, para o mundo de regeneração. Isso, bonito isso pra caralho. Todo né? espírita sabe isso na ponta da língua. Ok, tá certo. Agora isso começa onde? Com... No mundo físico ou no mundo espiritual? Tudo começa daí. Claro, que é o primordial, né, moço? Ah. Então. Para fazer primeiro essa mudança no espiritual, o que, foi necessário fazer? O que, foi necessário fazer? Andar encarnar um monte de espírito que estava numa área, ou nas áreas que, que vocês chamam de umbral. Ah. A maioria desses espíritos, moço, não é ruim nem bom. A maioria estava lá aprisionada por alguns que conhecem mais e que se dedicam ao mal. Olha. E que subjugavam. Uhum. Quem foi lá e que resgatou e que ajudou? Os Exus. Essas pessoas, moço, elas ficaram condicionadas, esses espíritos. Por muito tempo. Por muito tempo, até uma liderança, uma voz que, de comando. Imantou ali. Exato, está imantado. Eles precisam ter uma voz de comando. É. Só que eles tinham uma voz de comando só para o mal. E de repente chega ali o Exu com o seu magnetismo, com a sua força espiritual, com a sua luz e resgata aquelas pessoas. Elas começam a ver aqueles Exus como novos líderes, dependendo por um espaço de tempo, até que sejam tratados. É. Pois bem, esses espíritos tiveram que encarnar para que no mundo espiritual aquela área do umbral pudesse ser regenerada. Nossa! Eles estão encarnados. Para estar encarnados, moço, eles precisariam ter essa liderança também. Ixi. Porque de nenhum jeito que vai daqui para lá não muda nada, de lá para cá. Exato, moço. Tu aprendeu direitinho. Quando eles vieram para cá, eles vieram ter essa liderança, moço. E eles não conhecem ainda, não. Pelo estado deles. Por enquanto. Por enquanto. E não, isso não é bom nem ruim, moço. Por enquanto, eles não conhecem a liberdade de pensar, de decidir. Nossa. Eles precisam ter uma voz de liderança. Não. E eles precisavam ouvir sobre o bem, né, moço? Porque eles vieram ouvir sobre o bem. Sim. Porque eles sempre tiveram uma liderança ruim. Para aquilo entrar dentro, né? Exato. E penetrar as entranhas. Para quebrar aquele encantamento que eles têm, aquele bloqueio da mente deles, de que é só uma coisa ruim. Então tem um choque anímico, moço. Eles encarnam. E aí eles precisam ter essa experiência de ter um contato com uma religião, ter um contato com o divino, com uma coisa boa. É. Só que precisam da liderança ainda, que impõe aquilo para eles. Por isso que a gente tem hoje aí, moço, tantas dessas religiões aí, pentecostais ou evangélicas, como vocês chamam. É. E para isso, moço, quem é que comanda? Eu não estou falando dos donos. E nem que todos são assim. Nem que todos são assim. Mas muitos desses pastores, principalmente, que fazem o trabalho que é muito bonito e que nem muito espírita ou umbandista faz, moço, de resgatar quem está nas drogas. Porque se estava nas drogas no plano astral, pode cair nas drogas no plano físico também. É. Resgata, traz e resgata aquela alma, dá uma fé para aquela alma, dá uma esperança. Esse trabalho é feito e deve ser valorizado, moço. Deve. Então, claro, porra. Mas as pessoas olham pro pastor e falam, é um salafrário, porque tá... Porque são ignorantes. Ah lá. Porque não pode generalizar. É mesmo. Porque tem muitos desses pastores aí que tem muito mais luz do que qualquer um aí. Oh, porque são Exus de lei que estão encarnados, moço. Sim, tô falando. Claro. Então é isso. E eles se propuseram a encarnar dessa forma para poder manter essa liderança e trazer esses espíritos a palavra de Jesus ou de uma religião qualquer que prega o bem, entende? Para que quando eles voltem para o plano astral, tenha quebrado aquele ciclo que eles tinham na mente deles de somente o mal que manda. Entende? É complicado falar isso, moço. Mas vou falar porque é verdade. E foda-se. Tem que ser autêntico. Bom, não tem que ser. Exu é autêntico, né? Sim. Essa é a razão do trabalho, né, moço? É uma qualidade que vocês carregam e parece com muita honra. Claro. Ser sincero. E ensina a gente a ser assim. Tem que dar um exemplo, né, moço? Vai ensinar só com palavra, não... Se o senhor voltasse, o senhor ia querer ser pastor? Eu poderia fazer. Um trabalho desse. Sim. Mas não porque hoje o senhor tem um monte de gente imantada no senhor. Não. Mas porque... Porque é um trabalho digno, bonito. Bonito. Sim. É um trabalho em nome da luz, né, moço? E também condiz um pouco com o passado que o senhor teve. Claro. De conhecimento e ensinar... De liderança, de espiritual, liderança. Sim. Não teria problema, não. E também, pastor nenhum é perfeito. E o povo gosta de achar o problema no cara. O ser humano não é perfeito, né, moço? É. Se fosse perfeito, vocês não estavam encarnados, porra. E quanto mais a gente se expõe ao público, mais o público olha pra gente e encontra nossas falhas. Sim. Que não é diferente da deles. Claro. Só que as tuas qualidades, ninguém vai falar, não, né, vai. Moço? E por quê? A carência de atenção seria... Ou para dizer assim, bom, se eu pelo menos consigo abaixar ele, eu vejo que eu não sou tão... Exato. E nem precisa disso. É isso. Porque como eu não sou bom o suficiente, eu tenho que diminuir quem é. Porque aí eu fico bem comigo mesmo. Eita. Então é assim que funciona. Quando você não é bom o suficiente, olha quem é bom, você reconhece que é bom. Uhum. Só que você quer destruir aquilo, quer pra destruir. Você se sentir melhor, ou menos pior. É. É isso, é vaidade. Oh, meu Deus do céu. Seu Marabu, a gente tá chegando perto do final do nosso diálogo. E parece que a gente só tá começando, não é? Tem coisa pra falar, meu irmão. Eu senti que a gente não conversou nada e passou tão rápido que o povo vai ficar com gosto de quero mais. Uma outra oportunidade que eu vier, o senhor então poderia vir falar mais com a gente, passar mais o seu conhecimento? Sim. Pode. Se for permitido pelo Xangô, que é o regente, se for permitido pelo orixá original Marabô, sim, orixá Exu, da linha Marabô, sim, claro. Sure. Porque essa é a função, esse é meu trabalho, passar essa mensagem de esclarecimento do pouco que eu sei. Tá certo. Só antes do senhor passar a mensagem final, então conta um pouco como é que é isso do médium ser um médium de transporte, isso irrita o Exu, o que pode irritar um Exu no comportamento de um médium assim, que cuidado deve tomar que às vezes não toma, explica um pouco de tudo isso. Sim. Tu tá falando do meu burro. Também, porque foi uma ilustração boa. Sim. O médium de transporte, na Umbanda, quando ele já trabalha com o Exu, ele tem suas entidades firmadas. Tem. É um trabalho que é necessário. Sim. Pegar um obsessor desses que são unha de ferida. É. E normalmente, qual é o trabalho do médium, moço? É. Ele pode pegar, ele pode se propor esse trabalho, sim. Sim. Mas antes ele tem que fazer a firmeza dele, na sim. cabeça dele, e pedir a proteção da entidade. Ah. Não simplesmente chegar num trabalho e ficar com a cabeça avoada pensando em outras coisas, e que aquela entidade vai pegar ele e vai dar essa repercussão. Porque aí fica mais difícil para o Exu trabalhar. Não é que é mais difícil. Tem que desprender mais energia. E vai ter um efeito físico nele. Nele? Sim. Nossa. Enquanto se ele tiver com a cabeça firme na entidade, ele não precisa nem incorporar o Exu, meus, porque a gente trabalha no astral. Nós estamos junto com ele, com todos os médicos. Sim. Então se ele firmar a cabeça e falar assim, olha, vou fazer esse trabalho, mas me ajuda, me dá proteção, ele vai fazer aquela passagem. Ele vai fazer aquele transporte. Ele vai ajudar aquele que está precisando. Ah. Ele vai carregar. Só que ele não vai ter repercussão no corpo físico dele depois. Claro. Então ele precisa ter fé, primeiro, nas entidades dele. Ele precisa ter prudência. Ele precisa ter concentração, moço. Então isso é importante para todos os médicos, para qualquer tipo de trabalho. Que quando chega na casa de trabalho, no terreiro, na casa espírita, seja onde for, que ele se conecte com as entidades, se conecte com o trabalho que está sendo feito ali, que ele faça a conexão com a egrégora da casa e que ele mantenha aquilo. Porque se ele mantiver conectado, mantiver disponível para o trabalho, é melhor para ele, porra. Porque Nossa. Não vai dar problema no corpo físico dele depois. Sim. Então é isso. O trabalho tem que ser feito, deve ser feito. É um dos trabalhos que tem que ser feito na casa de Umbanda. Uhum. Casa de Umbanda não, no terreiro de Umbanda. Mas, para fazer isso, tem que ser feito com consciência, moço. Consciência, com consciência, com fé, com a cabeça firme. E antes de tudo, moço, com amor. E quando você chega com amor para fazer um trabalho, você está conectado com a egrégora da casa, moço. Então, dedique ao trabalho. Sim. Não chegue na casa simplesmente para falar, estou na casa para trabalhar. Ser mais um. Claro. Faça o seu melhor, moço. Faça o seu melhor sempre, se dedique. Isso não é só no trabalho espiritual, é na vida. Na vida. Qualquer coisa que tu for fazer, que tu se proponha a fazer, faça o teu melhor. Claro. Sempre, se dedique, esteja ali de corpo e alma. Porque com isso tu vai fazer sempre o bem, vai fazer o teu melhor. Se der certo, deu. Se não der certo, tu vai ter a consciência tranquila de que fez o melhor pelo menos. Ah lá. Então é isso. É isso. É isso. Então ontem estávamos numa reunião de desobsessão, depois que o obsessor foi embora, o senhor chegou, o senhor falou, filho da puta! E daí depois o senhor foi, ficou um pouco e foi embora. Sim, foi levar. E isso foi um aprendizado, porque foi um xingamento, assim, mas sem ofensa, mas assim, mais uma expressão para dizer assim, presta atenção, cuidado, eu tô aqui cuidando, então me ajude, como é que é? Mas aquilo não foi pro médium, não. Não, não foi. Não, foi pro... Pra quem tava atrapalhando, porque aquele que tava aqui, mas ele já tinha sido... Já tava em outra pessoa. Já, ele já tinha recebido um tratamento. Aham. E insistiu em voltar. Insistiu. E aí quando eu vim e falei, filho da puta, daquele jeito... Claro. Porque pra passar primeiro, moço, a força... É. Porque tudo é energia. Lógico. Então, quando eu falo a palavra do jeito que eu falei, através desse médium aqui, com a força, com a emoção, com a vibração, eu consigo quebrar o controle mental que aquela entidade estava tendo no médium. Dá um baque nele. Dá um baque vê nele. Vê que o negócio aqui é sério. É mais embaixo. Porque é a língua que ele entende. Claro. Olha lá. Exatamente. Foi isso que eu entendi, sim. E com isso ele, opa, tenho que respeitar. Ah. E ele respeitou. Quando ele respeita, fica mais fácil de levar. Fica. De levar para o teu aprendizado. Porque se o senhor chegasse e falasse, ô meu querido, não faz isso. O senhor ia ficar aqui o dia inteiro. Ele ia rir, né, moço? Ele ia rir. Aí sim, ele ia falar, isso daí é dos bobos. Exato. Se você fazer o que eu quero. É. É isso. Então, às vezes, é necessário, né? Sim. Mas no, a emoção que foi passada foi uma emoção de firmeza, de força. Claro. Não de raiva e ofensa. Nem ofensa. Porque a ofensa, moço, não está na boca de quem fala. Está no ouvido de quem ouve. No ouvido de quem ouve. Olha. Alguém pode te ofender, né, moço? É. Mas se tu está em paz de espírito, aquilo vai entrar e vai sair, você não vai se sentir ofendido. Mas é bom citar esse exemplo, porque às vezes quem vai num lugar assim, vê o espírito xingando, acha que ele é espírito inferior. Xingando, fumando, com vela acesa. Fala. Precisa disso? Na grande verdade, moço, precisar disso não precisa. Não precisa. Por quê? Porque nós utilizamos isso. Boa. Porque a energia, moço, isso aqui, primeiro que ele tem a energia própria, da densidade da matéria que é o mundo de vocês. Claro. Que a gente pode utilizar isso para trabalhar. Uhum. Segundo, que quem vem num terreiro de Umbanda, está esperando ver esse tipo de coisa. Sim. E cria uma força mental. A força mental de quem está ali sendo assistido, quem está sendo ajudado, é muito forte e é utilizada pelas entidades, moço. Em favor delas. Claro. É claro. E, mesmo sem elas saberem. Sim. Agora, se elas chegam numa casa, que não tem nada, que a gente vai falando, olha meu irmão, olha, fala bonitinho, como eu estou falando, que eu não sei falar não, sim. A pessoa vai falar o quê? Nossa, aqui não tem firmeza, não vou ser ajudado. Ela já cria uma força mental de que ela não vai ser ajudada e não vai ser mesmo. E dá força para o obsessor. Claro, porque tem um bloqueio, a gente não consegue trabalhar. Sim. Agora, com esse tipo de coisa, além da gente poder utilizar aqui os elementos do plano físico de vocês, do plano material, tem a questão que é muito importante, que é a energia mental de quem está sendo assistido, moço. Por isso que eu acendi isso aqui tudo, para quem vê, quando for assistir isso daí, vai pegar, vai falar, vai visualizar esse tipo de coisa e vai criar no pensamento assim, olha, tem força, tem a vela, tem um charuto, então tem um Exu lá mesmo, não é o médium que está falando. É. E isso dá força, moço. Dá para mim, para todo mundo que trabalha e coordena esse seu trabalho, viu, moço? Sim, meu Deus. Porque toda essa energia que é gerada através do seu trabalho é utilizada para a proteção desse seu trabalho. Também. Porque tu sabe que tu tá mexendo em vespeiro, né? Como? Tu tá mexendo em vespeiro. Oh, meu Deus. Então tu precisa de proteção e tu tem. Sim. Tem muita. Sim. Fique tranquilo. Vespeiro, o senhor diz assim, pessoas que discordam com a informação disseminada para todo mundo de maneira igual. Que a luz seja levada, né, moço? Ah. Porque a informação, para quem não tem informação, é luz para quem está na escuridão, né, moço? Vixe. Aprendizado. É o que eu falei no começo, que é o que eu trabalho. Ah lá. Levar o aprendizado. É por isso que eu estou aqui. Por que tu acha que tu entrevista tanto marabô, moço? Isso é marabô. É isso. O marabô, ele... deixa passar esse o marabô que veio falar com a gente, ele deixou mesmo um impacto assim forte. Ele falou assim que umbas são vocês encarnados, não, espíritos zombeteiros são vocês encarnados. Indução? O senhor concorda com ele? Claro, porra. São como todos os Exus, Um dia foram os obteiros, foram quiumbas, porque tiveram que passar pelo aprendizado. Mas eu não falei para tu, e quando, da última encarnação, quando eu passei para o plano espiritual, que eu fiquei revoltado com um monte de coisa e fiz coisa que eu não devia, mas sim. Eu fui o quiumba. Mas um espírito zombeteiro ele pode também representar como aquela pessoa que, na hora do almoço, já sabe a hora de parar e continua comendo. Sim. Aquele que sabe a hora de parar de beber, continua bebendo. Aquele que sabe a hora de parar de falar e continua falando. Porque ele se diverte com vendo o estado que vocês ficam, moço. E zomba do respeito com a própria integridade. Sim. Ah. Porque é o que eu falei, moço. Ah. Eles vão zombar. É. O espírito zombeteiro, quando o outro marabô falou pra tu, que vocês encarnados são zombeteiros. Isso daí tu tem que entender pelo seguinte. Fala. Vocês estão encarnados. Uhum. Não tem a consciência plena do espírito que vocês representam. Uhum. Ou da consciência de vocês de todas as outras vidas. Uhum. Então vocês são zombeteiros porque às vezes uma atitude que vocês estão tomando hoje contradiz tudo aquilo que a história de vocês. Uhum. Então, assim, sabe, moço, é um estado, um estágio da evolução de vocês. Está encarnado é uma grande provação, moço. Uhum. É uma grande... Quando a gente fala provação, passa um peso muito grande. Passa, né? Passa. E na realidade não é um peso castigo. Muito grande assim, não é um castigo, porque para essa encarnação de vocês, primeiro que quem pediu essa encarnação de vocês foram vocês mesmos. É. Quem pediu para passar tudo isso que vocês estão passando foram vocês mesmos. Ah. E vocês foram preparados antes para passar por isso. Tá. Então, assim, se, de novo, se acredita que o todo é perfeito. E aí? Olha, você está passando por isso é porque vocês pediram para passar e porque tem condição de passar. E tem utilidade. Claro. Uhum. E tem força para passar. Uhum. Agora, precisa buscar a força, né, moço? Precisa lembrar, precisa se reconectar. Uhum. E aí tem a religião. Uhum. Agora, a religião, do jeito que existe hoje, é a religião dos homens. Uhum. Não é a religião de Deus ou dos espíritos. Ninguém é melhor que o senhor para dizer, né? Claro. Eu conheço bem do que eu estou falando. Mas nós vamos passar mais tempo com o senhor, se Deus quiser. Graças a Deus. E o senhor aí, então, como um religioso, antes da sua mensagem final, você quer fazer uma oração? Podemos fazer. Tá bom. Oração simples para o Exu. Toma. Só para desmistificar um pouco essa coisa de que Exu é coisa do diabo, moço. Ah lá. Vamos lá. Tu pode pensar simplesmente assim. Ah. Exu, cavaleiro da luz. Exu, que com força me conduz. Exu, cavaleiro da fé. Exu, me ajude a ficar de pé. Simples, moço. Mas faça de coração, que será ajudado. Tá certo. Então vamos lá para a mensagem final que o senhor tem aqui como marabô das sete encruzilhadas. A mensagem, moço, sempre procurem ser humildes. Uhum. Procurem fazer para os outros, para vocês, o que... Procurem fazer para os outros o que vocês gostariam que fizessem para vocês. Porque é que pode barulho esse. Ah, não é. Procurem fazer para os outros o que vocês gostariam que fizessem para vocês. Uhum. Porque quando façam isso, com humildade, com amor no coração, com certeza vocês estarão no caminho certo. Sim. No caminho de sentir o cheiro das rosas e não os espinhos. Oh, como diz o Pai Joaquim. Tá certo. Muito obrigado. Procurar humildade sempre, moço. Isso, marabô. E sempre passar as coisas com amor no coração. É isso. E o marabô, agora que eu estou lembrando, ele falou assim, do outro médium. Se for pedir alguma coisa, peçam para nunca ter poder na Terra. Claro. Olha. Ou peçam para ter poder... Uhum. Mas peçam para ter maturidade para lidar com o poder. Ah. Discernimento para lidar com o poder. Entendi. Porque o poder corrompe, moço. Ah. O poder, o dinheiro, isso corrompe. Isso pode trazer orgulho, vaidade, pode trazer muita coisa que é prejudicial ao espírito. Uhum. Então, como vocês não vão ter maturidade nem discernimento suficiente, então peçam para não ter mesmo, que é mais fácil. É isso que ele quis dizer, ele tem razão. Tá certo então, meu querido. Muito obrigado pelo senhor ter aceito esse convite aí de participar do diálogo com os espíritos. Eu que agradeço a oportunidade do trabalho, moço. E que essa mensagem possa tocar as pessoas, que as pessoas possam sentir em seu coração que a humildade sempre deve prevalecer. É isso, moço. Que seu Tiriri continue lhe protegendo, que, assim seja. Que esse trabalho continue e que cresça cada vez mais e que possa levar a luz onde é necessário, que onde existem as trevas, viu, moço? Eu agradeço muito e estarei sempre disponível para poder passar sempre mais mensagens. Sim, senhor, assim será. Lareixo! Salve, seu Marabô! Salve. Tem algum ponto que o senhor gosta mais? Olha, moço, os pontos eles são importantes por duas coisas. Primeiro, para a conexão do médium com a entidade, para que aproxime e facilite o contato. Ponto cantado, né? Isso, ponto cantado. E também serve numa casa ou no centro de Umbanda, para que a plateia, para assistência, quando ela canta, para que ela não fique com os pensamentos soltos, moço, pensando um monte de bobagem. Ligando com coisa que não precisa. Exato, que vai dificultar o trabalho. Ela vai se ligar à egrégora ali da casa e o trabalho fica mais fácil. Sim. Então, ponto cantado eu não tenho nenhum de preferência não. Desde que seja cantado com o coração, com amor, eu agradeço. Tá certo, Samarabu. Muito obrigado. Salve sua força, moço. Salve. Muito obrigado, Samarabu. Moça agradecida pela ajuda. Lareixo. Renato, qual que é o seu nome inteiro? Renato Muniz. Como que está se sentindo? Bem? Bem. Missão cumprida. Graças a Deus. Muito obrigado, viu, de estar trazendo aí a sua entidade. A entidade que está no seu oráculo espiritual para nos ensinar. Eu que agradeço pela oportunidade. Eu que agradeço pela chance. Eu estou sempre disponível para quando for necessário, quando você vier visitar aqui a casa. Sim. Que converse com outras entidades da casa também, mas sempre à disposição. Oh, muito obrigado, viu? Tem aí uma boa jornada na sua frente também, né? De desenvolvimento, mas de ajuda ao próximo, né? Que você tanto se ocupa. Sim. Muito obrigado. Obrigado a você, gente. Tchau. Obrigado. Eu falar aqui assim, tu quer atrair coisa boa, seja bom? É, facinho. Sim, agora, ser bom é fácil, moço? É, aí tem que praticar, né? Exato, dá trabalho, né, moço? É. Dá trabalho. E o pessoal não gosta muito de ter trabalho, e tem, não. E tem que abrir mão de umas coisas, de algumas preferências. Claro. Né? Uhum. Porque gosto e desgosto são condicionamentos da mente, do ego, né, moço? Não do espírito. Uhum. Então é sentimento. Sentimento de posse, sentimento afetivo, essas coisas todas são necessidades da matéria e não do espírito, moço.